Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. Como tem sido usual, trazermos um preleitor e um tema para discutirmos em cada sexta-feira. Hoje não fazemos diferente. Trazemos como tema nível de parceria entre ICRA e DW. Este tema será abordado pelo nosso preleitor, amigo Roque Umbar, ele que é ou que está a formar-se em Direito pela Universidade pela Universidade do Ixete, no Sumbe, e coordenador de estágios curriculares do ICRA, educador sociais, consultor na área de desenvolvimento comunitário e sociedade civil. Sem mais delongas, uma vez que estamos já acima do tempo, eu queria passar a palavra para o caríssimo Humberto, mas antes queria cronometrar o nosso tempo. Teremos 1 hora e 17 minutos de debate e, sem mais delongas, caro Humberto, por favor, tenha a palavra. Umbar. Eu não fiz direito no ICED, Ciência da Educação no ICED. Direito não bastante independente. Bom, obrigado e desculpa. Obrigado, digo, pela oportunidade que me é dada para partilhar alguma informação de que disponho. E peço desculpas pelo atraso. Eu tenho consciência que tinha que sair mais cedo, porque não é fácil estacionar aqui. Então, descuidei um pouco neste problema. Então, o tema que me foi proposto para partilhar e provavelmente provocar alguma discussão hoje é sobre o nível de parceria entre o ICRA e a DW. Tentei analisar um pouquinho quais seriam os argumentos, quais seriam as premissas para partilhar alguma coisa sobre este tema. E a grande preocupação que tive era de compreender e entender a minha capacidade de responder a este desafio da palavra inicial. Nível de parceria. Podes ir para... Tive dificuldade precisamente porque entendo que aferir o nível de alguma coisa, se nos remetemos naquilo que têm sido os parâmetros da abordagem científica, pressupõe, antes de mais, estabelecer uma escala valorativa, uma escala de valor que permite avaliar, digamos, uma série de indicadores que nos levarão a concluir ou a dizer que nível de parceria existe entre o ICRA e a DW. Portanto, penso ser esta uma primeira premissa do argumento e devo ser sincero que, neste particular, eu acho que não consegui dar resposta, porque, ou não vou conseguir responder, porque pensamos nós que, para aferir o nível de parceria, teríamos que fazer um estudo profundo. Que não é um estudo difícil, a gente já costuma fazer isso, que é fundamentalmente uma revisão dos documentos que existem sobre os estágios que, digamos, são um objeto da nossa parceria. Mas penso que, se nos basearmos naquilo que é a experiência de cooperação e nas vivências que são partilhadas pelos nossos estudantes, é possível, digamos, os nossos estudantes, mas também as nossas instituições, é possível começarmos uma discussão que nos pode conduzir futuramente à determinação do nível da nossa parceria. Portanto, que significava dizer se o nosso nível de parceria é desejável ou não, é excelente, é bom, é mau, é péssimo, que podem ser alguns critérios a estabelecer numa escala de valoração, numa escala valorativa. Mas, tanto que vou trazer aqui é um pouco informação sobre qual é o conteúdo desta nossa parceria. E no final, provavelmente, a nível do debate, perguntar se o que é que vos parece ser, embora de forma hipotética, sem critérios rigorosos, o que é que vos parece ou em que nível se encontra então a parceria entre a DW e o ICRA? Mas uma premissa interessante que depois lançarei em gesto de reflexão é o facto de que nós vivemos num contexto que é marcado fundamentalmente por uma lógica produtora da educação, e falo da educação porque nós estamos a falar de um estágio que é objeto da nossa parceria, mas é um estágio que tem como natureza, tanto que é de natureza curricular, um estágio que acontece num cenário de educação, e num contexto em que a visão das pessoas é bastante redutora, que é educação ao serviço do mercado, educação ao serviço da economia, pensamos nós que vale a pena discutir a importância da participação de diferentes energias sociais, de diferentes atores, e aqui a tradicional instituição família, mas também uma série de atores e sobretudo as partes interessadas numa determinada área de formação técnica ou profissional, não é? Como sendo então um elemento que garante o sucesso e a construção de uma verdadeira comunidade educativa, se queremos entender que a comunidade educativa são todas estas partes interessadas, mas também a participação desses atores é fundamental para a produção de cidadãos. Portanto, acho que são três eixos que orientaram um pouquinho a informação e a comunicação que pretendo partilhar hoje. Organizei um pouquinho essas premissas, portanto, há aí três questões que vou tentar apresentar. Quais são exatamente os fundamentos que estiveram na base desta parceria, não é? Qual é o estado atual da cooperação, portanto, olhando um pouquinho para o período de início da parceria até hoje, onde é que nós estamos, e depois, então, em gesto de desafio para o debate, alguma reflexão sobre que importância ou que pertinência têm os estágios no quadro daquilo que são os compromissos, os desafios atuais do país em termos de formação de quadros que sejam capazes de responder às demandas da sociedade de uma maneira geral, não só do mercado, mas da sociedade de uma maneira geral. Portanto, quatro aspectos que vamos então abordar. Procurei não fazer muitos slides, mas se falarmos dos fundamentos da parceria entre o ICRA e a DW, vamos encontrar um pouco, na gênese disso, aquilo que é a razão de ser ou a vocação dessas duas instituições. Estamos a falar de uma instituição que é uma organização não governamental com vocação, tanto no sentido de trabalhar em prol da melhoria das condições socioeconômicas da população, quer no meio rural como no urbano, e aqui a DW se propõe e tem vindo a fazer aquilo que é chamado de assistência direta às comunidades, não é? Quando se propõe, por exemplo, melhorar as condições das populações através de sistemas de captação de água, através de formas alternativas de rendimento para as famílias, etc., como é o caso do Kishi Credit. A DW vai também trabalhando um pouco no apoio, apoiando os processos de formação de jovens angolanos, e aqui particularizei porque tem, por um lado, uma área específica de estágios comunitários, uma vez fui chamado a fazer formação de inserção ou de preparação de jovens universitários, né, onde a DW procura proporcionar um espaço de treinamento para jovens que, a nível das escolas ou das universidades, têm uma preparação teórica, e esse espaço permite que eles confrontem, então, a teoria, a sua prática. Portanto, isso faz parte da identidade, da vocação, digamos, da DW. Mas também o aspecto da promoção da cidadania nas suas diferentes vertentes, onde podemos trazer como um elemento a destacar, por exemplo, os debates que são feitos às sextas-feiras. Bom, e o que é que o ICRA faz? O ICRA também tem em conta o facto de que é importante contribuir para o processo de desenvolvimento do país. Mas a missão do ICRA é fundamentalmente formar quadros sociais, a que designamos educadores sociais, e agora, a partir deste ano também, não só educadores sociais, vamos começar a formar, ou estamos a começar a formar jornalistas comunitários, portanto é um curso novo que começou agora. Mas então é a missão do ICRA formar esses quadros que sejam capazes de, portanto, de responder a determinadas situações que a sociedade, as comunidades venham viver, do ponto de vista daquilo que são os problemas sociais, diagnosticando esses problemas, apresentando ou ajudando as comunidades a discutirem os seus próprios problemas e as diferentes vias ou alternativas para a resolução deste mesmo problema. Bom, portanto, nesta base, percebo eu que DW e ICRA entendem haver um denominador comum do ponto de vista da vocação das suas instituições. E um desses grandes denominadores comuns pode ser o interesse em formar ou contribuir na formação de quadros que sejam capazes de responder às diferentes demandas sociais. E o ICRA, que para além de formar tem um processo estruturado e sistematizado de estágio, vê na DW tanto um grande parceiro, um ator com quem contar para, portanto, o processo de formação dos educadores sociais. Meti aqui este quadro porque em 2012 estávamos a fazer um diagnóstico ou uma análise das partes envolvidas no processo de estágio. E trouxe aqui, porque isso está documentado, está lá nos nossos documentos estratégicos, onde apresentamos a DW como um parceiro estratégico. Quer dizer, é um parceiro que interessa o ICRA na sua missão de formar quadros sociais. E dizíamos então que a DW é tão importante para nós, é estratégico para nós, não só porque pode representar um espaço para os nossos estudantes fazerem um estágio, mas porque tem valências técnicas e profissionais que podem ser úteis para nós, de uma maneira geral, enquanto instituição. Estamos a falar, por exemplo, que em termos de objetivo ou função da cooperação, não é só o estágio, é a possibilidade de haver apoio em termos de treinamento profissional dos nossos estudantes. Obviamente que até agora, quem beneficia desse tipo de treinamento são os nossos estudantes que interagem diretamente com a DW naquilo que são os estágios. Mas é nossa perspectiva, nos próximos tempos, poder, por exemplo, remodelar ou dar um outro formato ao conteúdo do nosso convênio, no sentido de que possamos nos beneficiar diretamente, enquanto escola no todo, desta capacidade que reconhecemos na DW. Portanto, é tão importante para nós esta parceria. E há diferentes domínios em que a DW trabalha e nós temos necessidade em termos de preparação dos nossos estudantes. Estamos a falar da pesquisa social, que vocês têm, digamos, muitas valências nesse sentido. A questão de projetos específicos na área das microfinanças, água e saneamento, participação cidadã, etc., que são diferentes áreas em que nossos estudantes têm vindo a se treinar para, digamos assim, a construção da sua própria identidade profissional. E um aspecto interessante que nesta análise nós identificamos, que não é com todos os parceiros, é um pouco o facto de que nós temos um protocolo, em princípio, com um período de tempo que não está determinado, que pode representar uma grande oportunidade do ponto de vista de afirmação de uma parceria sustentável e que dure por mais tempo. Portanto, este pode ser um indicador para nós de que, portanto, nós, para a DW, né, é um pouco a nossa afirmação de que julgamos ser a parceria com a DW bastante pertinente e também estratégica, né? Portanto, porque não reconhecemos nela só a oportunidade para ver os estágios do nosso estudante, mas também para a própria capacitação do ICRA no seu todo. Pode passar? Bom, então o que é que são os estágios do ICRA? Eu acho que a maior parte do pessoal sabe. E há aqui um indicador interessante de satisfação, mesmo que um indicador ainda subjetivo, que é o fato de que a DW tem muitos educadores sociais como funcionários. Tem muitos educadores sociais. E em diferentes níveis, né, de decisão. Eu trouxe aqui alguns tópicos para explicar um pouco em que consiste o estágio do ICRA. Bom, nós estamos a falar de uma formação de 4 anos, não é? E durante os 4 anos, os estudantes são submetidos a treinamentos periódicos, se quisermos. Nós temos diferentes níveis de estágio. Um estágio que nós designamos por estágio de observação. Portanto, no segundo ano da escolaridade, nós entendemos que é importante que um estudante que é preparado no sentido de ter valências profissionais em três níveis, nomeadamente ao nível da investigação, porque pensamos que tecnicamente um educador social que vai responder às demandas sociais deve ter capacidade de diagnosticar situações sociais, e isso é um parâmetro técnico. Há uma outra dimensão, que é a dimensão interventiva, portanto, se ele pode diagnosticar, é capaz de promover processos participativos de diagnóstico, também deve ter alguma capacidade, alguma habilidade para estimular as discussões no sentido da resolução dos mesmos problemas ou das mesmas situações. Então ele é treinado, é formado, é relativamente formatado a conceber projetos, a conceber planos de ação que visam responder a essas situações. Portanto, tem a dimensão interventiva, mas também tem a dimensão ético-deontológica. Eu coloquei em terceiro lugar, mas não é menos importante. Pensamos nós que alguém que trabalha com pessoas deve ter, digamos assim, um certo nível de preparação e de formação da sua personalidade. A atitude, o caráter no trabalho é essencial para um educador social. Então a gente vai experimentando essas dimensões em três momentos. O estágio de observação, que acontece no segundo ano da escolaridade, é um estágio curto. A ideia desse estágio é introduzir o estudante na prática profissional e acontece durante 2 semanas. Portanto, durante 2 semanas, os nossos estudantes vão em diferentes áreas, normalmente em áreas informais, em mercados, locais como o Lago 1º de Maio. Experimentamos há 2 anos, por exemplo, observações a nível daquele largo que compreende o cemitério Ecamama, é o próximo em Santana, aí na Santana, para observar um pouquinho a questão dos valores culturais e etc. Enfim, em diferentes locais informais, como são também alguns mercados informais. E a ideia deste estágio é que eles comecem, digamos, a treinar a capacidade crítica de observar os fenômenos sociais. Isso faz parte de uma dimensão da sua formação. Portanto, esse estágio é bastante redutor em termos de matéria. É mesmo só a capacidade de fazer análise crítica e construir o seu espírito crítico. Porque o que nós esperamos é que um técnico, ao olhar uma criança que deambula pela rua, ele logo remete esse facto a uma abordagem técnica, a uma abordagem científica, provavelmente a uma situação que represente um problema objeto de intervenção. Depois temos o segundo nível, que é o estágio de instituição. Isso acontece no terceiro ano de escolaridade, é um pouco mais dilatado em termos de tempo, estamos a falar de um estágio que acontece num período de 3 meses, e os estagiários são colocados em diferentes instituições formais, cuja dinâmica de intervenção pressupõe atender os utentes às necessidades do grupo-alvo dentro do seu próprio estabelecimento. Estamos a falar, por exemplo, das cadeias, dos hospitais, dos lares de infância e lares de terceira idade, que, tanto dentro do seu próprio espaço de funcionamento, estão então localizados os próprios beneficiários. Diferente do estágio de observação, o estágio da instituição não visa introduzir, mas visa desenvolver a prática profissional. E aqui uma particularidade desse estágio é que o estudante é experimentado não só no domínio da investigação, mas também no domínio da intervenção. Ele deve ser capaz de diagnosticar uma situação concreta, real, e apresentar eventualmente algum tipo de resposta por via de um plano de ação. Ou, quando necessário, ou quando o contexto justifica, um projeto mesmo, um projeto social. E temos o último nível de estágio, que é o estágio de comunidade. Portanto, os dois primeiros estágios acontecem a nível de Luanda, e o estágio de comunidade é aquele que virou a bandeira do próprio ICRA, porque acontece a nível nacional. Nós temos uma série de parcerias com organizações da sociedade civil, do setor público e agora também do setor privado, com quem temos estado a trabalhar ao nível dos estágios de comunidade. Aqui, o que nós esperamos é que os estudantes consolidem a sua prática naquelas três dimensões. É um estágio que acontece durante 6 meses, preferencialmente fora de Luanda, né? Mas temos também parceiros aqui em Luanda que nos solicitam estagiários do 4º ano, é o caso da DW, que reiteradas vezes solicita estagiário para ficar mesmo aqui, aqui em Luanda. Entretanto, são esses os diferentes estágios. Nós tentamos valorizar um pouco esses estágios, o que estamos a fazer nos últimos tempos. Uma coisa que é tradicional é que no final do estágio do 4º ano, que é o estágio dos finalistas, há um processo de apresentação das experiências dos estagiários, né? A experiência que eles construíram junto das comunidades e junto das diferentes instituições. Essas experiências são partilhadas na comunidade educativa, com os estudantes, a direção e todos os parceiros que são convidados e respondem ao nosso convite para participar desta sessão de apresentação de experiência. E, muito recentemente, começamos a compilar dados sobre os resultados e o impacto desses estágios. Já há algum tempo atrás, o ICRA compilava experiências de cada ano. Havia um caderno que era publicado anualmente sobre as experiências de estágio. Depois, esse processo morreu. E revitalizamos isto no ano passado. Portanto, este ano vai ser, vamos depois partilhar um documento que apresenta a experiência de estágio de 2014. E a ideia é tentar segurar esta estratégia, no sentido de que todos os anos possamos colocar no mercado um documento, pode não ser no mercado, digamos, colocar à disposição dos nossos parceiros, aqueles com os quais nós trabalhamos, um documento síntese que espelha aquilo que foi a experiência dos estudantes num determinado ano de trabalho. Mas para além disso, há um colega que é o Eduardo Isidro, também educador social, agora assistente social, que está a compilar dados que evidenciam o impacto dos estágios nos últimos 5 anos, então, de 2010 até 2014. Qual é o impacto dos estágios, digamos assim, a nível nacional? Portanto, pensamos nós que esses documentos poderão dar maiores evidências, maiores indicadores sobre como é que esses estágios estão a contribuir nos processos institucionais, nos processos gerais da sociedade em termos de desenvolvimento. Bom, os estágios do ICRA têm implicações técnicas e financeiras, e aqui é onde nós pensamos ser uma experiência que vale a pena partilhar com outras instituições do âmbito educativo ou educacional, porque sabemos que temos um problema grave no nosso sistema educativo. Os estágios quase nunca acontecem. Há eventuais, portanto, situações pontuais de exercícios práticos, mas um processo sistematizado é ainda uma grande novidade no nosso país. E já há algum tempo que nós falamos, mas temos que partilhar essa nossa experiência, porque são mais de 20 anos de experiência de formação de educadores sociais e com uma máquina que até funciona bem, de estágio, de exercício prático. Então, as implicações, tanto ter ou fazer funcionar os estágios, implica necessariamente ter uma boa cadeia de parceria, né? Uma boa cadeia de parceiros. E nós temos parceiros em diferentes províncias do país e tentamos, sempre que possível, garantir a manutenção desta parceria, porque sem essas parcerias não é possível fazer estágio. Razão pela qual, quando a DW convidou-nos para estar aqui, achamos que era uma oportunidade grande, e porque não é toda hora que a gente se encontra para conversar e falar um pouco daquilo que é o objeto da nossa parceria. Portanto, as parcerias configuram como um elemento essencial para que os estágios funcionem, digo. Os estágios pressupõem também uma preparação prévia dos estudantes. Portanto, nos diferentes níveis, antes de começar o estágio, os estudantes são preparados, né, antes de irem para o campo. E outra implicação importante é a necessidade de haver uma supervisão dos estagiários. Como sabem, o estagiário é mesmo um aprendiz, é alguém que precisa aprender e, para tal, precisa de orientação. Algum tempo atrás nós usávamos a expressão orientador. Acabamos por substituir pela figura do supervisor. No fundo, do ponto de vista de funções, é a mesma coisa, mas é só a questão de que a categoria ou esta figura do orientador nós não conseguimos encontrar na literatura. Conseguimos encontrar a figura do do supervisor. Mas o supervisor é exatamente a pessoa que desempenha funções de orientação. Então, nós sempre procuramos encontrar dois supervisores. Portanto, há um supervisor que nós chamamos de supervisor acadêmico, que é a escola quem portanto, identifica. Portanto, temos uma série de colaboradores, supervisores, que acompanham os estudantes e tentam conformar o exercício do estudante àquilo que é a expectativa do ICRA, tendo em conta o perfil de saída do educador social. Mas também pedimos aos nossos parceiros que indiquem alguém dentro da própria instituição que possa orientar, que possa supervisionar o trabalho dos nossos estudantes. Portanto, este é um requisito essencial que, se a gente não consegue acautelar, temos meio caminho andado para o insucesso do estágio. E depois, a necessária estratégia financeira. Portanto, como podem perceber, o estágio que acontece em diferentes províncias tem implicações financeiras, tem um peso logístico muito forte. E aqui, a adoção de uma estratégia financeira é essencial. Durante algum tempo, o ICRA contava com apoio externo para suportar os estágios. Até 2010, mais ou menos, havia apoio de ONGs internacionais para suportar os estágios. O nosso parceiro tradicional é a Misério, devem conhecer, e a Misério nunca se predispôs a pagar o estágio e sempre desafiou o ICRA a encontrar alternativas para tal. Com a saída dos doadores, e o último doador que deixou o ICRA foi a Cristianei, mas também já passou a Cafode e outros, então o ICRA definiu uma estratégia segundo a qual começou a mobilizar os parceiros com quem reconhece haver ganho, porque a parceria e os convênios são, digamos assim, convencionados com base no princípio do ganho mútuo, não é? O ICRA que concede espaço para treinar os seus estudantes, mas também pensamos que nossos parceiros têm dentro da sua instituição mais alguém que representa, digamos assim, um reforço, pelo menos do ponto de vista de recursos humanos, não é? Mas também um reforço do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas técnicas e metodológicas da própria instituição. Então começamos a apelar e a mobilizar os nossos parceiros a comparticipar financeiramente. Como reconhecemos todos valor no processo, felizmente até agora temos bons resultados e uma boa comparticipação dos nossos parceiros. E isto parece-me bastante interessante. Pronto, são algumas implicações. Portanto, fatores catalisadores, aqueles de que depende um pouco o sucesso dos estágios, e aqui temos ainda algum desafio, o facto de que, embora a gente faça uma preparação de quadros sociais com um certo rigor, com ferramentas técnicas, pensamos que esses técnicos ainda não são suficientemente reconhecidos pela sociedade. Há um reconhecimento que é um pouco mais objetivo, sobretudo das organizações não governamentais, com quem nós temos parceria já há muito tempo, mas então pensamos que hoje é importante que outros setores comecem a valorar na íntegra este quadro. São sobretudo os atores públicos e até o setor privado. E neste sentido do reconhecimento, estamos a desenvolver uma série de tarefas, como alargar e diversificar os parceiros. Já há algum tempo que conseguimos ter parcerias ao nível público e privado. Como, por exemplo, nós temos agora uma parceria que é bastante sólida com a administração municipal de Calai, e tivemos até uma visita de direção há 3 semanas atrás, não é? Que recebe constantemente estagiários e tem hoje cerca de 8 funcionários que foram antigos estagiários do ICRA. Para além disso, tem 12 estudantes do ICRA que foram enviados de Calai para estudar no ICRA. E tivemos até mesmo a palavra do administrador de que, com o novo curso de comunicação, ele já está pensando no próximo ano enviar 3 ou 4 funcionários para fazerem o curso de comunicação. O que para nós é, digamos, um indicador de que o trabalho que estamos a fazer, de facto, está a resultar e os parceiros reconhecem neste técnico alguma valência. Mas ainda temos desafios grandes, por isso estamos a trabalhar ainda na visibilidade desta categoria de profissionais. Ano passado experimentamos um evento público, que foi uma conferência sobre a educação social em Angola. Pensamos ter algum impacto, porque me lembro que uma semana após a conferência, a Rádio LAC chamou-nos para fazer um debate público na rádio, não é? e tivemos também uma série de outras chamadas, como é o caso do Ministro da Educação, que se predispôs a apoiar o processo de estágio, o Ministro, portanto, do Minarce, que acabou, porque já levava algum tempo que havia um certo distanciamento entre o ICRA e o Minarce, que pensávamos ser o Ministério da Tutela, não é? Do ponto de vista da inserção dos nossos quadros. Mas então parece que o reconhecimento começa a ser um pouquinho diferente depois daquela atividade pública que desenvolvemos. Hoje, por exemplo, fomos chamados pelo Minarce para facilitar a formação dos seus quadros numa temática interessante que é a animação sociocultural. Até já temos um projeto elaborado, provavelmente dia 6 vamos começar essa formação de âmbito nacional, que independentemente de ser uma ação concreta, para nós é um indicador de que o necessário reconhecimento começa a ser então evidenciado. Mas então também pensamos que um outro fator catalisador é o nível de assunção dos parceiros. Aqui é a assunção do estágio e dos próprios estagiários. Há circunstâncias em que nós temos estagiários inseridos nas instituições ou numa determinada instituição, mas a instituição não assume como tal o estagiário e o processo de estágio, que para nós é um grande perigo. Temos estado a fazer um trabalho nesse sentido. Não é o caso das ONGs, que são aquelas que às vezes nos fazem perceber a importância do nosso quadro para além daquilo que a gente percebe. Portanto, este é um pouco o quadro de referência dos estágios que nós fazemos, que o ICRA promove, e pensamos que é uma experiência que infelizmente está aí confinado no ICRA, mas que valia a pena partilhar com a sociedade, porque nós temos uma série de desafios no âmbito da educação e no âmbito, digamos assim, da inserção dos quadros no mercado de trabalho. Hoje um dos dilemas é a experiência de trabalho. Eu me lembro eu que em 2007, quando fui concorrer num cargo no Kwanza Sul, a experiência que eu exibi era a experiência dos estágios, e foi o que valeu um posto de trabalho, curiosamente. Vou passar então. Bom, como disse, eu teria dificuldade de aferir o nível, ou se quisermos então, aquilo que seriam resultados ou impacto do estágio. O desafio que eu coloco para nós, ICRA e DW, e porque esta questão é pertinente, este assunto é pertinente, e nós já experimentamos com duas instituições, fazemos uma avaliação daquilo que foram os últimos 5 anos, pelo menos os últimos 5 anos. Eu conheço, acho que a parceria é anterior a 2010, mas do tempo que estou no ICRA até aqui, percebo de processos conjuntos entre ICRA e DW a partir de 2010. Então, tentei ver um pouco nos documentos a nível daquilo que são os estudantes que estiveram na DW de 2010 até 2014, mais ou menos 17 estudantes. Vocês não estão contados, não? Que são de 2015. Então, até 2010 nós tivemos mais ou menos 17 estudantes. É um bom número para uma organização não governamental. Em geral, as ONGs não costumam solicitar muitos estagiários. Solicitam em número bastante, bastante reduzido. Salvo organizações que tenham muitos projetos, no meu caso da ACM, muitos projetos espalhados em municípios. A ACM tem projetos, por exemplo, a nível do Kwanza Sul, em Kassongwe, na Kibala e na Sela, e podes pedir, por exemplo, 6 estagiários num só ano. Portanto, são exceções, não é? Mas a DW é daquelas que também solicitam um número considerável. Em geral, as ONGs solicitam 1 ou 2. Mas temos então aqui, isso mostra um pouco a variação. Não há tantas mulheres nos projetos da DW, não é? Os períodos de 2010 e 2011 foram marcados com maior número de estudantes, mais ou menos 4, mas depois esse número foi decaindo um pouquinho, mas o que não significa dizer que terá sido eventualmente o desinteresse da DW. Obviamente que é um período que é marcado por uma certa crise financeira, mas a discussão que começamos a ter a partir de 2012 era a ideia de focalizar um pouquinho ou não colocar os estudantes de forma muito espalhada nos diferentes projetos, mas tentar focalizar um pouco. Zé Maria talvez pudesse falar um pouquinho, mas ele não está, ligou para mim e disse que estava impossibilitado de estar aqui. foi com ele com quem nós interagimos para então aferirmos as quantidades de estudantes que podiam aparecer num e noutro ano. Mas então, um trabalho baseado, por exemplo, naquilo que são os relatórios dos estudantes, poderia, com certeza, nos ajudar a aferir melhor o nível e, sobretudo, os resultados destes 5 anos de parceria entre a DW e o ICRA. Portanto, essa é uma informação síntese que extrapolei, quer dizer que da mesma forma a gente pode fazer em relação às temáticas que foram abordadas, às áreas, que não são muitas áreas, em termos de província estamos a falar de estágios que aconteceram essencialmente em Luanda, e depois 2012, que aconteceu... 2012? Não. É isto? Não, acho que foi... tem um período que aconteceu... Não, 2013 que aconteceu em Luanda, mas também no AMBO. E sei que uma das estudantes que estagiou no AMBO acabou voltando e está a trabalhar com a DW a nível do AMBO, que é um indicador interessante para nós. Como disse, tenho dificuldade de aferir, mas um exercício, um desafio que fica para nós é a possibilidade de fazermos um estudo com base nos documentos que os estudantes partilharam conosco e avaliar então aquilo que são os resultados produzidos pelos nossos estudantes. O que eu trago aqui é uma amostra do que eles estão a fazer, tanto um exemplo de resultado, faz favor, passa só. Podemos fazer isso com todos os anos, por exemplo, naquilo que foi a experiência partilhada em 2014, os estudantes que estiveram na DW trabalharam a questão da geração de renda, sei que estavam a trabalhar a questão das microfinanças ou cash crédito, não é? E desenvolveram uma série de ações que resultaram naqueles cenários, não é? Portanto, por exemplo, falava-se, por exemplo, da dinamização de grupos de crédito solidário a nível de Viana e Quilamba-Quiache, desenvolveram uma série de palestras sobre a questão do crédito, capacitação de grupos para melhorar a gestão dos pequenos negócios, debates, etc. E apontavam como resultados, outputs imediatos, o facto de que mais ou menos 10 pessoas integraram os grupos de crédito solidário, fruto desta dinâmica que eles foram empreendendo. Cerca de 26 pessoas reforçaram os seus conhecimentos sobre a importância do crédito em grupo, fruto daquilo que foram as palestras. Há um maior dinamismo, isso são os estudantes que referem. 11 membros em cada grupo afirmam ter conhecimento sobre a aplicação da educação financeira e poupança de crédito. Enfim, este é apenas um exemplo do caminho que se pode percorrer para trabalharmos, então, a ideia do impacto, dos resultados, e assim podemos aferir qual é o nível da parceria. Se a nossa parceria encontra-se num nível de satisfação total, satisfação parcial, ou nenhuma satisfação. Portanto, eu acho que já falei um pouco demais, queria falar menos. Né? O último slide eu acho que nós podemos ler. Em tempo estava a escrever um texto para um projeto de estágios comunitários para uma universidade e acabei olhando um pouco para essas ideias que aí estão, né? Nós temos no país uma série de normas que fazem referência à formação de quadros e essas normas, e sobretudo normas como é o caso das linhas mestras para a melhoria da gestão do subsistema de ensino superior e as normas de regulação do subsistema, que apontam, dentre outros aspectos, o facto de que o subsistema, por exemplo, de ensino superior, está desenhado no sentido de formar quadros de alto nível, mas quadros com competência alta e que sejam capazes de, portanto, provocar mudança ou prestar serviços direto à própria comunidade. O que me fez refletir rapidamente em como é que, por exemplo, o ICRA há muito tempo pensou nesta ideia e está a colocar a academia ao serviço da própria comunidade por via dos chamados estágios. Mas é um desafio que se coloca porque, a nível superior, nós não temos estágios estruturados e sistematizados que permitam a formação de quadros com experiência comprovada, com, digamos assim, algum contributo direto para a própria comunidade. E esse projeto que tinha escrevido era no sentido de se fazerem estágios que pudessem colocar a academia ao serviço da própria comunidade. E como são estágios, muitas das vezes são serviços que saem a custo zero, não é? Portanto, em benefício da própria comunidade. Mas é um grande desafio, não é? Penso que o ensino em Angola hoje apresenta uma série de desafios, de situações críticas. A ausência da componente prática no sistema de ensino é quase que evidente. Isso depois vai despoletar no problema dificuldade de acesso ao mercado, porque o mercado está cada vez mais competitivo. A ideia é ter quadros altamente qualificados, e a qualificação não deve ser meramente teórica, deve ser prática. E os estágios são uma porta aberta para se construírem então habilidades nos próprios estudantes, nos próprios quadros. Enfim, há uma série de outros desafios, de outros cenários críticos que podemos refletir no domínio do estágio, mas também no domínio daquilo que são os ideais em termos de formação de quadros nacionais capazes de responder às demandas sociais. Portanto, eu espero, prefiro parar por aqui. Não tenho todas as respostas, penso eu que na incapacidade de aferir o nível da nossa parceria, só podia trazer aqui aquilo que é a experiência do ICRA no âmbito do estágio e o desafio de nós fazermos um estudo profundo com indicadores mensuráveis que depois nos levarão a concluir então qual é o nível da nossa parceria. Muito obrigado. Vamos então, muito obrigado, caro Roque Umbar, pela brilhante apresentação. Nós agradecemos por nos levar à reflexão sobre muitos pontos importantes que vimos ao longo da sua explanação. Vamos assim dar abertura ao espaço do debate para os colegas que tiverem questões, contribuições, pontos de vistas. Temos 21 minutos para o nosso debate e eu vou pedir aos colegas que sejam mais objetivos nas vossas colocações e dou abertura ao espaço. Quem tiver questão a colocar, uma contribuição, um ponto de reflexão, por favor, temos o espaço aberto. Muito obrigado. Este obrigado é mesmo verdadeiro, hein? Não tem nada a ver com formalidades externas. É a DW, por manter vivo esse espaço, e ao ilustre amigo Roque, penso que nos conhecemos em 2007, na ACM, de que fazia referência. É, tive muito gosto em conhecê-lo mesmo, é verdade. É aquele tipo de angolanos com quem eu gosto de partilhar a pátria. Mas penso que nós devemos aceitar um desafio também verdadeiro, de analisar como é que estão as nossas relações. Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos angolanos privilegiados. Nós estamos nessa sala e que andamos nos movimentos das ONGs e que beneficiamos dos recursos externos e das capacitações externas. Poucos angolanos tiveram essa oportunidade. E penso que o indicador para análise das nossas relações deviam ser o que é que eles resultam. Isso também é doutrinário. Há pensamentos doutrinários que dizem que as organizações não surgem para fazer coisas triviais. Surgem para fazer transformações profundas. Se elas só fazem trivial, vale a pena mais serem mortas. E então penso que devíamos analisar as nossas relações a partir dali. O que é que elas de relevância e de impacto sistémico estão a gerar, porque ela tem que gerar impacto sistémico. Isto me convoca a fazer um convite ao Roque, que eu aceitei fazer, mesmo sem recurso agora, porque tenho ainda a dívida, eu me sinto devedor externo, por beneficiar dos recursos e das capacitações. O largo da escola é um largo insalubre, sujo. No entanto, ele tem aquilo que se chama capital físico. É melhor do que, por exemplo, Kazenga. Né? E eu penso que se nós aproveitarmos o desafio de tornar esse Largo das Escolas, porque é um espaço de escolas, limpo para influenciar, limpo e organizado, com uma outra organização social, mais próxima dos seres humanos no século XXI, para influenciar as outras realidades vai ser interessante. E penso que o ICRA podia tentar liderar isso. Eu tentei, comecei a fazer isso, ela dizia, sem recursos, com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Porque lá também é um sítio de reprodução de vetores da malária. E comecei a fazer esse debate lá e quero aceitar convidar o ICRA, a DW, para ver se efetivamente aceitamos fazer uma coisa sistémica, vai gerar um efeito sistémico. Convidamos aqueles atores para efetivamente fazerem algo relevante. Portanto, posto isso, não sei se fui fiel à orientação do Lucas de seu objetivo, mas o espírito convocou-me a essa partilha. Muito obrigado. Boa tarde, caros colegas, ilustres convidados. Sejam. Ok. Está bem. Acho que Rock, para mim, foi uma apresentação que trouxe alguns dados que podem levar a DW a fazer uma análise mais profunda de como vê o estágio, não só do ponto de vista da recessão dos estagiários para serem mais um aporte àquilo que são as atividades da organização e fazer com que a carga, se calhar, dos funcionários da organização também esteja mais reduzida com esse auxílio, mas olhar também o ponto de vista de como o ICRA percebe o estágio. E acho que é aqui que deve haver uma conciliação de interesses. Não só interesses das partes, mas encontrar denominadores comuns de que os dois olham na mesma direção. Eu acho que, e proponho o ICRA, nos anos que estou aqui nunca fui convidado, se calhar outras pessoas, se tiver errado que me digam, um convite antes dos estudantes virem para cá, para a DW, para os parceiros, para discutir um pouco a volta do estágio, a inserção dos estudantes, o que é que será, e se calhar receber contribuições não só escritas, que como no final se faz com o orientador de estágio, se tem essa conversa para fazer uma avaliação do desempenho do estagiário, mas um encontro institucional com as diferentes instituições que recebem os estagiários para discutir um pouco e vocês apresentarem a visão que o ICRA tem da inserção desse estudante nessas instituições. Porque da experiência também que temos de estágios comunitários, o que acontece principalmente para as instituições que não percebem muito a lógica de estágios dessa natureza, é que o estudante fica lá e depois não faz nada. Não faz nada, o estudante fica perdido, porque ele até sabe o que quer fazer, às vezes. Outras vezes nem tanto, também fica meio perdido. Mas se a instituição percebe a lógica da intervenção do estágio, pode ajudar até na orientação, na supervisão do estudante, e pode efetivamente ir controlando se o estudante que está a fazer o estágio está a seguir a direção certa ou não, e poder orientar. E às vezes sinto que alguns estudantes que vão para essas instituições ficam meio perdidos, quer porque a instituição não compreende, e se ele não compreende, agrava o problema, o próprio estudante. E eu falo isso não só pela observação que faço dos estudantes, mas porque também fui estudante do ICRA, vivenciei isso e conheço outras pessoas que vão fazendo estágio e vão passando por essas situações. Eu não sei se estou errado em relação a esses encontros, mas se não é o caso, eu aconselho e recomendo que pensem isso para as próximas edições. Uma outra questão é, qual é a avaliação que o Rock faz da qualidade dos estagiários nos últimos 5 anos? Os estagiários que vêm do ICRA. Acha que a qualidade aumentou, diminuiu? Que fatores acha que estão na base do aumento ou diminuição dessa qualidade dos estudantes? Porque estamos também, se tivermos que repartir o contexto angolano nas diferentes fases do país, o ICRA teve uma intervenção até mesmo anterior à paz. Portanto, os estudantes eram enquadrados num clima e num contexto diferente, depois entramos num contexto, num clima de paz, e agora estamos num outro contexto e cenário com cenários completamente também diferentes. Então, se tiver que olhar para esses diferentes cenários e contextos, qual é a avaliação que pode fazer? E eu ficava muito agradecido e tenho um pouco de curiosidade. Se me pudesse, apresentou alguma temática que os estudantes apresentaram durante a realização do estágio na DW, que era a questão da geração de rendas. Obviamente que tem outras temáticas aqui na DW, acho que fez referência a essa particularmente. Mas eu estou muito curioso, se pudesse fazer uma comparação em termos de temáticas que os estudantes observaram na DW e noutras instituições, para vermos o peso em termos de temática, se são similares, se são diferentes, e em termos de avaliação do desempenho desses estudantes nessas temáticas, nas diferentes instituições, como é que vocês olham para isso? Talvez isso até pode nos ajudar também a perceber o nível de parceria que pode existir mais com um ou com outro, em função das temáticas que cada parceiro tem na sua organização. Ok? Acho que agora é tudo, senão o Lucas ainda vai me cortar. Obrigado. Penso que o Carroco vai responder ou vamos colocar mais, né? Tem mais alguma questão, por favor? Pode ficar. Obrigado. Eu tenho uma questão única. Estive a olhar, se não me engano, estive a olhar para aquele gráfico que apresentou sobre o género, né? Os participantes do sexo, do género feminino, outros. Epá, pronto. Vejo que há maior participação de homens. Terá o ICRA alguma estratégia para motivar mais as mulheres a participar nos estágios? Ou será que mesmo a adesão das mulheres no curso de educadores sociais ainda é muito desnivelada com relação aos homens? Enquanto estudante do ICRA, uma das coisas que nós aprendemos muito era a questão de que o curso de educadores sociais também é um curso de vocação. Eu não sei como é que essa concepção é vista ainda, porque nos últimos anos, às vezes, ouço alguns comentários que também a qualidade de alguns estudantes deixa muito a desejar, porque muitos deixaram de fazer o curso por vocação, mas porque é uma escola que se calhar dão bem as aulas e vale a pena estar lá, porque depois é mais fácil entrar e tem um bom ambiente. Exato. Eu não sei como é que se tem acautelado isso e os critérios até de admissão e outros para permitir que os estudantes tenham, para além dessa componente técnica que é necessário para estudante, mas também alguma vocação naquilo que fazem. Queria saber, reteve a colocação do colega Tiago. Ok. Mais algum comentário, alguma questão? Deixa, acho que são três perguntas, é melhor não? Yeah. Nada, depois. Ok, tá bom. O irmão Nelson colocou um desafio, para além dos comentários que são bem-vindos, não? Um desafio de nós, ICRA, nos juntarmos a uma causa que eu acho interessante. Não vou fazer o comentário, o que eu vou dizer é que não vejo qualquer problema da gente poder se unir à ideia que apresenta. O que eu podia dizer é que temos que encontrar um momento para conversar sobre isso e não haverá qualquer problema do ICRA tanto participar de um processo que visa a melhoria daquele espaço que compreende as escolas, né? Que é o chamado Largo das Escolas. João Domingo fez algumas questões, né? Chamou aqui a atenção ao facto da necessidade de haver um debate entre as partes numa parceria, isto é importante, que se definam os denominadores comuns e que haja uma determinada conciliação de interesse. Então, o que acontece conosco, antes dos estágios, nós interagimos com todas as instituições parceiras. O que às vezes tem sido uma dificuldade é o facto de que a nossa interação é muito pessoalizada. É uma pessoa de contato e é com ela. E entendemos que aquele é o contato com a própria instituição. Isso é algo que temos estado a discutir também internamente, porque instituições como, por exemplo, a NCA, que recebe os nossos estagiários e aloca ou canaliza para os seus parceiros. Com quem nós conversamos é a NCA, mas quem recebeu, que o outro parceiro, é a terceira parte, não sabe o que é o estágio, não sabe qual é o conteúdo desse estágio. Ainda há pouco tempo fizemos um encontro de supervisores e levantamos isso como um aspecto crítico no âmbito dos próprios estágios, que nós temos que começar a ir um pouquinho mais a fundo daquilo que é a cadeia de parceria no âmbito dos estágios. E com a DW, devo confessar que nós interagimos mais diretamente com a área dos estágios comunitários, o que nos faz reter aqui uma lição, que isto por si só não pode traduzir a instituição. Se calhar vale a pena pensarmos numa interação um pouquinho mais dilatada ao nível das instituições. Mas então, nós andamos um pouco preocupados porque há um certo período, sobretudo esse período de 2010 até 2014, acabamos colocando o peso, ou se quisermos, a responsabilidade de maior interação com as instituições aos nossos supervisores. No fundo, são os nossos supervisores que jogam o papel de embaixadores do próprio ICRA, e isso nos confortou um pouquinho. Mas já percebemos também, porque fizemos essa análise, percebemos que era importante, pelo menos do ponto de vista político e estratégico, a instituição, a sua mais alta instância, que é a direção da escola, começar a fazer este papel de interação direta com as instituições, no sentido de aclarar as parcerias, no sentido de fazer o devido alinhamento, se calhar desconstruir conceitos, porque há muitos conceitos distorcidos à volta desse cenário, porque, independentemente de haver uma certa tradição de trabalho com muitas organizações, há o fenômeno da mobilidade ou da migração constante dos quadros. Entretanto, ano passado foi alguém que conhecia e recebeu os estudantes, mas esse ano já não é aquela pessoa que vai lidar com os próprios estudantes, portanto precisa de alguma informação para que ele de facto esteja alinhado. Estamos preocupados com isso e definimos, só que estamos com dificuldade de materializar, mas começamos, por exemplo, no ano passado a fazer formações, a fazer formações para os nossos supervisores académicos. Porque também tínhamos a dificuldade da harmonização da linguagem técnica. Cada supervisor orientava, supervisionava com base naquilo que é a sua experiência. Mas nós tínhamos que definir parâmetros gerais que todos deviam, digamos assim, acolher e orientar um processo que deve ser geral para todos os estudantes. Então começamos a tentar harmonizar a linguagem, a fazer capacitação, a explicar melhor quais são os meandros e as balizas do processo de estágio e etc., com os supervisores acadêmicos. Agora, o nosso desafio também é alargar essa intenção de capacitação para os supervisores das instituições parceiras. Né? É provável que esse ano não seja possível, porque também tivemos um declínio financeiro muito grande, e estamos a falar de convocar orientadores de diferentes províncias, isso tem custos, e este ano não estamos suficientemente em condições para promover um processo como este. O que a gente tenta fazer, pelo menos até agora, é partilhar o máximo da informação, né? Mas sabemos que as pessoas também nem sempre têm tempo para ler, vale a pena convocar para conversar e mais facilmente a mensagem passa. Portanto, são desafios que nós acolhemos e pensamos melhorar nos próximos tempos. Este ano vamos eventualmente fazer uma reunião com todos os parceiros que estão representados ao nível de Luanda, porque já faz algum tempo que a gente não se encontra. Nos encontramos nas experiências, nas defesas, no encerramento do ano letivo, e temos conversas de um minuto, meio minuto, que são conversas informais, que no fundo configuram mais a saudação e o obrigado pela parceria. Temos que ir um pouco mais além disso. A avaliação que eu faço da qualidade nos últimos 5 anos, diminuiu consideravelmente. Diminuiu, e há uma série de fatores que terão contribuído para tal diminuição. E falo de uma série de fatores que nós identificamos num recente estudo. Fizemos um estudo ano passado. Ainda é de consumo interno, professores e... Não é que não seja um estudo público, é só que não vimos ainda a melhor forma de partilhar. Queríamos partilhar na conferência do ano passado, mas o consultor que fez a pesquisa, que é um educador social, conhece a casa, Carlos Aragão, fez a pesquisa para... Portanto, é uma espécie de linha de base, pois nós nos propusemos aumentar tanto a qualidade e a capacidade técnica e metodológica do ICRA em termos de formação dos quadros que são os educadores sociais. Então, uma coisa interessante foi que o estudo identificou, mesmo antes, no período do desenho da pesquisa, discutimos e víamos que há um aspecto que continua a ser reconhecido como uma marca dos nossos estudantes, que tem a ver com a ética e com a deontologia, né? As questões do comportamento, meninos responsáveis, bem educados, cumprem com as tarefas que eles são acometidas, etc. Mas que havia uma outra parte, que é a componente prática, técnica, metodológica, que tinha um declínio muito grande. E então definimos alguns parâmetros com base na expectativa que o mercado tem do ponto de vista técnico. Dizíamos nós que, por exemplo, o que o mercado espera de um quadro como este é, eventualmente, habilidades, conhecimento e alguma experiência em vários domínios. No domínio, por exemplo, da elaboração de projetos. No domínio, não na sua íntegra, mas, por exemplo, da gestão dos recursos humanos. Porque, querendo ou não, nossos estudantes, muitas das vezes, quer em situação de estágio ou em situação real de trabalho, como funcionário, são chamados a desempenhar funções de chefia, coordenam um projeto, é aquele que lidera uma equipa, tem que ter um mínimo de conhecimento ou noção daquilo que são os princípios da gestão dos recursos humanos. E porque isto são matérias que se encontram nas nossas cadeiras. Nós temos uma cadeira que é princípio de economia e administração, que não passa da economia. Só fala dos princípios da economia e nunca da administração. Tá? E pensamos que esse é um ponto crítico. A questão da gestão financeira, quem coordena um projeto, quem coordena um processo, deve ter noções básicas de gestão financeira. E nessa cadeira, pelo menos, eles conseguem abordar a questão do orçamento e não propriamente a questão da gestão do orçamento. Mas o planeamento estratégico é uma outra componente essencial, a monitoria e avaliação, a pesquisa social como componente técnica, e falávamos também do marketing social, que hoje é, de facto, indispensável em processos sociais. Então, com base nesses parâmetros técnicos, fez-se um inquérito aos nossos estudantes e fez-se um inquérito também ao nível dos nossos docentes atuais, das cadeiras-chave. E o resultado foi um pouco triste. Daquilo que era a hipótese teórica de que nossa capacidade de formação técnica e metodológica é fraca, acabou sendo comprovada pelo estudo. Mas aquilo foi um passo interessante para nós, aferir por via de um estudo, né, com sustentação científica, qual era a nossa situação no domínio técnico e metodológico. E então definimos algumas estratégias para tentar sair disto. E estamos a tentar implementar esta estratégia, no sentido de mitigar essa lacuna. Mas respondendo diretamente, o estudo apresenta uma série de fatores na base disso, e uma das questões que está a influenciar muito na qualidade tem a ver com uma situação geral, que é a situação do sistema educativo em Angola, do sistema de ensino em Angola, que está muito fraco. Os estudantes que nós recebemos hoje não vêm com o nível de preparação daqueles estudantes que a gente recebia antes do ano 2000, ou antes da paz, né? Que, embora fosse um período de guerra, mas tinha uma certa preparação de base, e o ICRA tinha facilidade de construir sobre aquela base os valores, as valências, as habilidades e o conhecimento que pretendia. Só para ter, eu, por exemplo, comecei a estudar no ICRA em 2000, eu saí em 2006, acho que terei entrado em 2002, 2003, mas eu entrei numa fase em que o ICRA estava a abrir o ano zero. Porque já naquele período havia identificado muitas debilidades no pessoal que entrava para o ICRA. E o ano zero era uma alternativa para quem reprovasse nos testes. Reprovou no teste, não quer se preparar bem, tens um ano de preparação, que é o ano zero, nem era certificado. Vai lá, se prepara, aprende mais um pouco de matemática, de língua portuguesa e outras disciplinas gerais. E eu entrei neste grupo e eu vinha muito, muito debilitado no ensino geral. Me lembro que só tirava zero a matemática na sétima e na oitava. Mas curiosamente, o ano zero me despertou. Do primeiro, tanto eu passei o ano zero, do primeiro ao terceiro ano eu tive sempre 19 de média a matemática. Curiosamente, não era problema da capacidade. Era porque eventualmente eu passei num cenário que não estimulava a minha aprendizagem. Claro que tinha também fatores familiares e etc. Mas então era uma boa alternativa. E esse quadro tende a agravar-se, né? À medida que o tempo vai passando, e até temos ouvido nos debates, houve um debate recente na terça-feira sobre isso na Zimbo, que mostra, embora as pessoas tentam esconder, que temos, de facto, problemas sérios a nível do sistema educativo. E são esses estudantes que vão para o ICRA. Então, o nosso professor, que tem que começar a falar de monômio e polinômio, vê-se obrigado a ter que dar jogos de sinais. Então, perde tempo ainda com as bases e depois não dá aquilo que é substancial. Este é um fator, mas outro fator, e aqui argumentando um pouco as fraquezas do domínio técnico e metodológico, tem a ver também que o ICRA, ao longo desse tempo, sofreu uma série de... Portanto, houve uma série de mudanças no quadro docente. Aqueles docentes que conheceram o ICRA no período da sua nascência, que acumularam alguma experiência, sabem exatamente a razão de ser desse técnico e têm vindo ou foram construindo capacidades e uma marca nesses estudantes, todos esses desapareceram. O João Domingo, que eu sei que saiu primeiro no ICRA, que eu, se for hoje para o ICRA, vai ter dificuldade de identificar professores dele. E isso influenciou muito, né? Não é que seja no todo mal a alternância ou a alteração do quadro do pessoal, mas infelizmente para o ICRA essa alteração tem estado a resultar em situações não muito abonatórias do ponto de vista de preparação dos nossos estudantes. Hoje temos dificuldades porque nossos docentes preferem as aulas teóricas e não as aulas práticas. Só para terem uma ideia, há 3 anos atrás conseguimos um financiamento e colocamos um bom bolo, dinheiro, para estimular os professores a fazerem aula prática. Quer dizer que a aula prática tem um valor adicional. Professores, façam aulas práticas. E as pessoas têm dificuldade de fazer aulas práticas. Bom, mas estamos a tentar, são desafios, de facto, há uma série de situações. E, bom, mas também tem o facto de que o mercado mudou, está mais exigente. O setor que ontem empregava os educadores sociais, mais ou menos até 2004, 2005, não é o mesmo que emprega hoje. Naquela altura, valia muito ser bem educado, responsável, faz o trabalho a tempo e hora, mas hoje não é isso, é mostrar exatamente a qualidade do que você está a prestar. O mercado está mais agressivo, por isso nós também estamos a redefinir as nossas estratégias. Naqueles parâmetros técnicos, estamos a tentar injetar novos conteúdos, mais capacitação aos professores. E é curioso, o estudo mostra uma situação que é dramática. Em determinadas componentes, os alunos estavam melhor que os professores. Curioso. Não, mas essa variável foi influenciada pelo fato de que estamos a falar de uma avaliação que aconteceu num período. Na altura eu estava a dar aula de intervenção, porque deixei, e tinha introduzido alguns elementos muito práticos e que eram objeto da avaliação. Então, depois, o que concluiu o pesquisador é que esta situação terá sido influenciada pelo facto de que temos um docente que está a dar essas matérias e houve uma preparação dos finalistas também neste domínio. Mas era uma situação preocupante que nós estamos a tentar calcular. Carlos, desculpa, antes só de continuar, eu queria que fizesse em síntese as últimas considerações em questões de parceria com a DW, o ICA com a DW. Em que vocês gostariam de trabalhar para aumentar o nível da parceria, de forma resumida, e em questões de técnicas que têm a ver com o funcionamento do Estado comunitário, em linhas gerais, que fizesse uma resenha para terminarmos, porque o nosso tempo já foi bom. Então eu queria que os colegas colocassem. Peço desculpas, depois vai dar um segmento. Sim, exato. Por favor. O colega chegou tarde, mas que vai sem consolação. Faça a colocação do... Sim. Por favor. Olha, obrigada pela apresentação. Realmente são dados bem interessantes. Presumo que não tínhamos assim essa ideia bem profunda sobre o reflexo da parceria entre a DW e ICA. Mas eu gostaria de saber, esse estudo é bem importante para ver realmente o impacto do tempo do ICA e dessa parceria que tem com a DW. É extremamente importante dar continuidade a esse projeto, desse estudo. Mas falou que dos resultados positivos, mostrou alguns exemplos e presumo quando refere-se em relação aos que os estagiários passaram para a instituição, foi a partir dos relatórios que elaboraram do fim de estágio e conseguiram ter mais ou menos essa percepção, até porque disse que nos últimos tempos o supervisor é que fazia o maior acompanhamento dos estudantes, né? E se calhar não era tão profundo como se fosse a outro nível dentro da instituição. Isso pode ter criado alguma lacuna, porque a minha questão é, o que é que sente nos últimos anos? Se os estudantes vêm para o estágio apenas com aquele sentimento de obrigatoriedade que têm que fazer o estágio para terminar o curso, ou sente que há algum compromisso também? E se eles têm a possibilidade de escolher para que área podem estagiar? Porque falou muito das ONGs, mas... E a sensação que fico é que os educadores sociais ficam apenas pelas ONGs. Fica essa percepção, e nós temos outros setores que também são extremamente importantes e devem ter ainda um vazio maior em relação às ONGs. A outra questão é em relação à remuneração. Eles ficam aqui 6 meses, por exemplo, na DW, sei que ficaram 6 meses, já tive a oportunidade de trabalhar com os estagiários do ICA. Ficam 6 meses e têm uma remuneração que o ICA é que dá, não sei qual é a média, $50 na época, pelo menos era essa a percepção que eu tinha. Me parece que não foi feito nenhum reajuste, olhando para a dinâmica do mercado financeiro angolano. E não é que o dinheiro é muito importante, é a coisa mais importante, mas eu sentia que era uma espécie de estímulo extremamente importante, por causa mesmo da própria gestão do próprio estudante. Eram essas duas questões para todos. Ok, obrigado. Mais uma questão para terminar, para finalizar? Yeah, não, eu ok, sou... é o último. Yeah. Okay. Roque, colocou algo que me suscitou uma outra questão e uma outra reflexão. Quando disse que o contexto mudou, o contexto está mais agressivo, por isso que os estudantes nessa altura do ICRA têm uma maior dificuldade na inserção nas instituições. Ora, essa questão nos leva a pensar, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de conteúdo que o ICRA tem, daquilo que é o papel do educador social, como é que mecanismos o ICRA está a usar para trazer isso de um ponto de vista de influência política, em termos de influenciar as políticas educacionais e as políticas do âmbito técnico-profissional, para que haja uma maior compreensão de decisores públicos em relação a essas temáticas, principalmente a temática da educação, e que haja uma maior compreensão do papel que um educador social deve desempenhar na comunidade ou numa instituição, por um lado. E por outro lado, acha que isto também, este fator, está de alguma forma ligado com a criação do curso superior, que o ISUP, porque às vezes também há uma certa incompreensão do papel de um e do outro. Acha que isso poderá ter também tido alguma influência? Eu sinto que sim, né? Mas queria ouvir um pouco a sua opinião. Pois então, queria que eu começasse a responder a questão do colega Tiago, depois vamos descendo, por favor. Havia a curiosidade sobre as temáticas, na verdade há uma diversidade de temas que os nossos estudantes trabalham. Talvez o mais sensato seria partilhar convosco os dados que nós temos. Os estudos, temos a experiência do ano passado já está sistematizada. Precisamos só mandar para a gráfica, né? Mas vamos partilhar. São vários temas e vale a pena cada um depois fazer a sua análise. O colega falava de uma estratégia para motivar mais as mulheres em relação aos estágios, mas era uma pergunta que surgia em função do que viu neste gráfico. O que acontece aqui é um pouco a vontade do próprio parceiro, né? É o parceiro que diz, olha, eu este ano quero só rapazes, eu quero só meninas. Obviamente que há momentos que a gente diz, não, já não tenho mais rapazes, eu já não tenho mais meninas, então ou levas meninas ou levas nada, né? Okay. Yeah, mas então, não temos ações concretas de incentivo às mulheres a aderirem ao curso. Mas o que é curioso é que até pelo menos 2011 haviam mais homens do que mulheres no ICRA. Mas curiosamente agora temos mais mulheres do que homens. E, infelizmente, não nos demos a oportunidade de aprender com esta mutação, analisando as razões que estão na base desta alteração. Mas, no fundo, é uma oportunidade que temos para tentar perceber por que é que hoje temos mais mulheres e menos homens. Mas o quadro é assim, meio vai oscilando de forma natural. Alguns fatores estarão a contribuir, mas nós não tiramos ainda tempo para refletir nessas alterações. Mas, no geral, para o estágio, são os nossos parceiros que solicitam, mais homens ou mais mulheres. Estágio. Os estudantes sentem que é uma obrigação curricular ou é mesmo um compromisso? Bom, a resposta é relativa. Há aqueles que, de facto, assumem o estágio como um momento de formação da sua identidade profissional. E há outros que simplesmente entendem que é um momento que deve acontecer porque está definido no calendário. Mas a gente faz apelos nos processos de preparação para os estágios. A situação é um pouco mais negativa ao nível do estágio de observação. Em geral, o estagiário do segundo ano quer passar as duas semanas e apresentar um relatório. Nem quer saber da qualidade do relatório, quer saber que conseguiu apresentar uma coisa que vai ser avaliada, né? Isso é o que lhe interessa. No terceiro ano, nem tanto, porque há alguns, e aqui Portela costuma dizer que uma das finalidades dos estágios é precisamente também a definição clara da nossa vocação. Então, o estágio permite decidirmos se esta é a área que nós queremos ou não, né? E os estudantes, ao fazerem estágio, conseguem também refletir sobre esta questão. Alguns, infelizmente, apenas procuram cumprir o calendário. Mas esse cenário não é tanto para o quarto ano, né? Porque até mesmo estudantes que a gente entende que são muito fracos, quando voltam do estágio do quarto ano, surpreendem. Aquele estudante que a gente diz que este é muito fraco, quando volta do estágio, não volta a mesma pessoa. Esta é que é a grande satisfação da escola. A grande satisfação. Normalmente eles não escolhem onde estagiar. Essa é a tarefa da coordenação de estágio. O que a gente diz que fica sob o critério deles é a disponibilidade. Tem que estar disponíveis para ir onde forem, digamos assim, indicados. Mas nos últimos anos a gente tem sido um pouco flexível. Colocamos um pouco a possibilidade daqueles que, eventualmente, por exemplo, estudantes que têm bebê muito pequenos, que queiram ficar. Temos ultimamente estudantes que são chefe de família e sem o trabalho não pode sustentar a família, a gente também é um pouco flexível. E é fácil responder a esse tipo de solicitações ou preocupações, porque também temos um bom número de parceiros a nível de Luanda a solicitar estagiário. Então, esses se mantêm aqui, eles só dizem, olha, eu gostaria de ficar em Luanda. E a gente diz também, a gente arranja aqui um parceiro em Luanda para fazer o estágio. Mas, no geral, quem escolhe, quem determina é a própria coordenação de estágio. Porque há uma série de critérios que temos que manipular com vista à preparação efetiva dos estudantes. Por exemplo, nós temos que decidir, por exemplo, um grupo que vai à Lunda Norte, que seja um grupo mais ou menos equilibrado. Não podem ser todos os estudantes, como dizem, saluquinhos, né? A gente coloca lá um saluquinho, como se diz, né? Um maluco, mas coloca também um mais sério, que pode jogar papéis de liderança ao nível daquele grupo que está na Lunda Norte. Há aqueles que entendem muito rapidamente, mas há aqueles que entendem com um certo tempo, né? Precisam de tempo. Então a gente vai equilibrando também os grupos, porque os grupos constituem uma unidade de apoio na construção da própria identidade profissional. A remuneração. Aqui temos uma situação curiosa. De lá, muito antes de 2010, mas se quisermos, de 2010 para aqui a situação financeira declinou. Mas curiosamente a remuneração aumentou. Era $50, depois subiu para 10 mil kwanza, mas hoje conseguimos pagar 7.500 kwanzas aos estudantes que ficam em Luanda, tanto que é para o táxi, e quem vai para outras províncias recebe 15.000 kwanzas. Continuamos a ter certeza de que este valor não é suficiente. Yeah. Então, o que é que a gente faz? Apelamos os nossos parceiros para que pelo menos ajudem com o alojamento dos nossos estudantes, muitas das vezes criando condições para eles próprios confeccionarem os alimentos. Aqueles que têm sorte e levam uma vida de príncipes e de reis, não é? Tivemos um caso no Kwanza Norte, os estudantes ficaram 6 meses no hotel, podiam comer. 6 meses! Isso foi preocupante para nós, porque era muito gasto. Mas alguém tinha interesse nisso. É verdade. Mas a remuneração, felizmente aumentou. Já devem imaginar, deve ser um negócio qualquer, alguém lucrou com aquilo. E os estudantes ganharam, né? Engordaram um pouquinho mais e tal. Então a remuneração melhorou. O ICRA tem estado a refletir, mas é uma reflexão nova sobre a necessidade do ICRA ter um papel mais propositivo sobre questões públicas e não se fechar só no papel, que é exatamente a sua razão de ser, mas não se fechar só no papel de formar os educadores sociais. Eu acho que o ICRA, eu particularmente acho que o ICRA podia desempenhar muitos outros papéis. Experimentamos aquele debate público que foi a nível da conferência, não é? E estamos a pensar agora como é que a gente pode ter um papel diferente, mas que depois não se confunda com uma possível ou um possível desvio vocacional, não é? E o que a gente pensou estrategicamente é tentar montar um centro de pesquisa. Só para fazer pesquisas sociais. E das pesquisas sociais, obviamente, vai resultar debate, vai resultar apresentação de dados públicos. E aí a gente pode ter um papel diferente. Mas isso é algo que nós estamos a pensar agora. Vamos desenhar agora um projeto que temos também uma oportunidade interessante do nosso parceiro tradicional, que é a Miséria, que está disponível a pagar, a financiar um processo dessa natureza, né? Montarmos lá um pequeno centro de estudo, começamos a desenhar pesquisa, por um lado vender produto, mas por outro lado fazer pesquisas do interesse do próprio ICRA e poder então participar de forma mais ativa na gestão da coisa pública. E quem sabe mesmo até influenciar sobre as políticas públicas. É um desafio, o João Domingo deve perceber, pelo caráter conservador do ICRA, tem que ser devagar, né? Não dá para pressionar porque as pessoas são muito fechadas. Me refiro ao pessoal mais antigo e tal. A prioridade é vamos dar as nossas aulas, vamos mandar os estudantes para o estágio e ponto final, vamos encerrar o ano letivo. No próximo ano vamos retomar as atividades. Então, os dilemas que existem, essa é a última questão, os dilemas que existem hoje em termos daquilo que tem sido a agressividade do mercado, se tem alguma relação com o curso superior, sim, tem alguma relação. O país acabou por valorizar muito os papéis. E hoje quem é técnico superior, independentemente de ser competente ou não, já tem meio caminho andado para se inserir no mercado. E é um desafio grande. Mas o que é curioso é que o desafio não é só de inserção no mercado. Porque para as instituições atentas, eu ainda costumo ver que há maior apetência em integrar ou empregar educadores sociais do que propriamente os técnicos superiores. Técnicos superiores estão a ser muito mais absorvidos pelo setor público. É a minha apreciação. Não tenho grandes dados, mas eu vejo essa tendência. O setor público integra mais técnicos superiores. Mas, por exemplo, o setor privado e a sociedade civil, sobretudo as ONGs, seguram mais os técnicos médios. E um dado curioso, o estágio, por exemplo, que o ISUF faz. Estamos a falar dos técnicos que trabalham no mesmo campo profissional, que é o serviço social. Embora os assistentes digam que não, esse é o nosso campo, não é dos educadores sociais. Um dia fiz essa distinção na rádio NEO, que eles ligaram de manhã e falei ao público. Eles dizem que não, aquilo é o monopólio dos assistentes. Mas eu digo, não, é possível. Tanto que vocês são novos, até vocês viram hoje. Quem fez sempre serviço social, ação social, são os educadores sociais. Agora, é preciso delimitar, e esse debate deve existir, né? Do ponto de vista daquilo que são, por exemplo, as ferramentas de trabalho, deve haver delimitação. Eu, por exemplo, acho que educadores sociais são preparados a nível técnico para conceber planos e projetos. A minha expectativa é que técnicos superiores sejam capazes de elaborar programas e políticas sociais. Isso não acontece. os técnicos superiores disputam esses, esses dois níveis de ação de base, né? Estão a disputar espaço. Eu também quero fazer projeto. Não, eu acho que esses deviam demandar, portanto, trazer aqui os desafios em programas para que educadores sociais possam transformar essas ideias em projetos concretos e em planos operacionais. Mas esse debate deve acontecer, infelizmente. Mas a nossa cultura de debate é ainda muito, muito baixa, infelizmente. Mas então isso está também a influenciar. Mas não acho que está a retirar, de fato, o espaço. O mercado em si está a exigir mesmo pessoa com qualificações. E nós temos que tentar redefinir as nossas estratégias e ser mais competitivos no mercado. Mas, é esse o nosso desafio. Mas isso é uma concepção do Estado que dá uma maior valorização aos quadros superiores do que aos quadros médios. Isso não acontece só com os estudantes do ICA. Não. Há outros cursos técnico-profissionais é a mesma situação. Que têm pouca valorização. E daí que essa corrida desenfreada para entrar para a universidade, porque andamos a pensar que o país vai ser feito com pessoas que passam na universidade. E essa é uma concepção. E nós temos agora uma diferença grande entre os técnicos superiores e os médios. E quando eu abordo os nossos parceiros, muitos deles são parceiros também do ensino superior, porque que eles às vezes preferem o educador social? Tem uma explicação muito simples, não deve ser a única. Por exemplo, do ponto de vista de produção, o educador social, 6 meses numa área com uma instituição, não faz só estudo, também faz intervenção. E há um grande foco dos técnicos superiores na pesquisa. E a pesquisa tem mais um caráter unilateral, quer dizer, do estudante. E o parceiro quer ver também resultado lá, no contexto onde ele faz intervenção. Os educadores sociais são muito bons nisso. Tem que ter nota deles. O educador social faz 50 dias de estudo, mas depois ajuda a dinamizar ações concretas capazes de provocar mudanças. Por favor, só para terminar, tem algumas considerações finais para fazer, para terminar? Estou já está fora da questão. Bom, eu acho que, no geral, o que eu queria trazer aqui era a nossa experiência no âmbito dos estágios e como nós sentimos a parceria que temos com a DW. Portanto, no geral, uma avaliação muito subjetiva que posso fazer é que nós temos uma parceria saudável. Há uma série de dinâmicas que nós precisamos valorizar. Portanto, produziu-se muito conhecimento, muito desse conhecimento até nem está à disposição da DW, e eu acho que é urgente que a gente decida fazer uma espécie de avaliação, pelo menos daquele período 2010 a 2014, uma avaliação simples, com base na pesquisa documental. Os documentos estão disponíveis, a gente tenta aferir quais são os resultados produzidos pelos estagiários inseridos na DW nos últimos 5 anos. Claro que temos um estudo que é geral, não vai extrapolar dados parciais, mas nós podemos dali retirar aquilo que é parcial, que diz respeito à parceria entre a DW e o ICRA. Este é um ponto. Um segundo ponto e último é a necessidade de continuarmos a interagir, e dessa interação penso eu que deve resultar um processo de reavaliação do conteúdo da nossa parceria. Por um lado, a nossa parceria está boa do ponto de vista daquilo que são os estágios, mas como dissemos, nós fizemos um processo de análise dos atores envolvidos, daqueles parceiros todos que nós temos, e a DW é definida pelo ICRA como um parceiro estratégico, a quem não só nos interessa o campo de estágio, mas também nos interessa algumas valências técnicas e profissionais de que dispõe a DW e que nós precisamos no quadro das necessidades que nós temos. Muito obrigado. Carlos Roque, eu agradeço e dizer que, na verdade, este debate, essa reflexão que tivemos hoje, conseguiu satisfazer as nossas expectativas. Eu agradeço muito por isso. Eu gostaria de reiterar outros convites para termos outras reflexões de outros temas que podemos analisar no futuro. Eu gostaria de fazer convite e gostaria de que tivesse essa disponibilidade, não é? De estar connosco aqui em outros momentos. Agradeço a todos os colegas pela presença e gostaria de voltar. Queria pedir a atenção dos colegas, reiterar o convite da próxima sexta-feira. Teremos o Paulo Filipe, irá falar sobre a sua obra literária, Nós e a Nossa Terra. E queria também que os colegas se fizessem presentes. E para terminar, agradeço a vossa presença e ao tempo do ilustre Roque Umbar, e até o próximo debate. Bom final de semana. Salvador.